Sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite! Está entrando no ar mais uma edição do programa Onda DX. Supervisão Jonas Bernardino, apresentação Danilo Nonato, uma produção emissora Voz da Rússia, transmitindo diretamente de Moscou, Rússia, para todo mundo em ondas curtas e na internet. Anote os horários e frequências de emissão do Serviço de Língua Portuguesa para o Brasil e Portugal. Das 21 às 22 horas, UTC para Portugal. Frequências 7.440 e 5.920. E das 23 às 0 hora UTC para o Brasil. Frequências 11.605, 11.510 e 9.965. Ou também, o nosso programa pode ser acompanhado em tempo real pelo site da emissora Voz da Rússia, portuguese.ruvr.ru. Comunicamos aos ouvintes do Onda DX que no mês de julho vamos lançar um concurso em nosso programa. Nas próximas semanas, vamos apresentar com todos os detalhes mais esse concurso que vale um super rádio de ondas curtas, AM/FM e muitos outros brindes da nossa emissora Voz da Rússia, além de cartão QSL para todos os participantes. O nosso concurso da emissora Voz da Rússia tem um apoio do site www.amantesdoradio.com.br. Nos próximos programas, eu passo mais detalhes deste nosso concurso, que vale um rádio de ondas curtas, além de muitos outros brindes. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. No início da experiência radiofônica brasileira, ainda na década de 20, o rádio era um veículo de pouco apelo popular. Além dos caros transmissores, a programação concentrava-se principalmente na transmissão de óperas e música clássica. A audiência elitista do rádio constatava com o pioneiro do rádio no Brasil, Edgar Rocket Pinto, fundador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923. O professor e antropólogo Edgar Rocket Pinto dizia que o rádio era a escola de quem não tinha escola. O intelectual sonhava com uma rádio exclusivamente educativa e cultural. E por isso, mesmo após a liberação da propaganda no rádio na década de 30, Rocket Pinto se recusava a vender espaços publicitários na Rádio Sociedade. O resultado, diversas crises financeiras dificultavam a manutenção da emissora. Sem condições para continuar seu projeto, Rocket Pinto decidiu doar a rádio ao Ministério da Educação em 1936. No ano seguinte, surgiu a Rádio do Ministério da Educação, hoje, Rádio MEC. Ao longo de mais de 70 anos de história, a Rádio MEC conquistou ouvintes, tornou-se referência em radialismo público no país e, em sua trajetória, a emissora foi pioneira na transmissão de um programa de jazz e em projetos de educação à distância. Em seus estúdios, importantes nomes da literatura brasileira também marcavam presença, como Cecília Meirelles, Rubens Braga e Carlos Drummond de Andrade. No aniversário de 25 anos da Rádio MEC, o próprio Carlos Drummond de Andrade gravou um depoimento para a emissora. Ouça. Para mim é muito agradável lembrar os tempos em que eu trabalhei na rádio como cronista. Mais agradável ainda é lembrar uma cena muito antiga na qual o grande educador Rocket Pinto entregou generosamente ao Ministério da Educação a rádio que constituía um trabalho admirável de iniciativa privada em favor da educação popular. Era um trabalho realmente pioneiro. Assisti com emoção Rocket Pinto fazer essa entrega. Para mim, portanto, é com grande alegria e com certa emoção que eu lembro este aniversário da Rádio Ministério da Educação. Seguindo os ideais de Rocket Pinto, a Rádio MEC não adotou o modelo comercial, ao contrário da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Na década de 70, as rádios de patrimônio da União passaram a ser geridas pelo mesmo sistema, o da recém-criada Radiobras, hoje Empresa Brasil de Comunicação. Atualmente, sob gestão da EBC, há 8 emissoras. Mas o universo do radialismo público brasileiro cresceu e não se resume mais apenas nas rádios de domínio da União. Ligadas à Associação das Rádios Públicas do Brasil, há mais de 40 emissoras. E a expectativa da ARPUB é de reunir mais de 60. Diferentes rádios públicas buscam superar juntas os desafios de fazer comunicação de qualidade e atingir o maior número possível de ouvintes. Presidente da Associação das Rádios Públicas do Brasil e superintendente das rádios EBC, Orlando Guilhom, diz que os problemas enfrentados pelas emissoras não comerciais são muito parecidos. Esse universo das rádios públicas, ele é muito parecido, qualquer que seja a rádio que você esteja trabalhando como gestor, os problemas são basicamente esses, é falta de investimento, é dificuldade de dar visibilidade a essas rádios, é ter que enfrentar uma burocracia sob o ponto de vista da sua estrutura jurídica institucional, e uma associação como a ARPUB nada mais quer do que isso, juntar esforços, juntar energias, juntar saberes, juntar trocas de experiência, para podermos ter melhores dias para as rádios públicas. O caminho da associação também foi o trilhado pelas rádios legislativas. À frente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, Rodrigo Lucena diz que a parceria entre diversas emissoras tem sido uma saída importante para o fortalecimento do setor. Lucena é diretor de rádio e TV da Assembleia do Estado de Minas Gerais. Nos interessa essa aproximação para que a gente possa eventualmente trocar serviços, trocar produtos, trocar experiências, enfim, manter de forma aproximada esse intercâmbio para melhorar a qualidade da programação. Nós não temos interesse numa audiência com uma visão comercial, não é? Mas nós queremos audiência sim, para que a gente possa justificar o investimento nesse serviço. Agora, para que a gente ganhe audiência, a gente precisa investir em qualidade. Lucena lembra que as emissoras surgiram como uma vitória do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, quando da aprovação da Lei do Cabo, em 1995. À época, a pressão da sociedade civil conseguiu que o Congresso incluísse na nova regra a obrigatoriedade da presença de emissoras públicas, comunitárias e universitárias na TV por assinatura, sem custo algum. Na esteira dos canais televisivos, foram criados diferentes serviços de rádio. Há 36 anos apresentando um programa sobre música popular brasileira na Rádio MEC, Ricardo Cravo Albim avalia que no universo segmentado da radiofonia atual, com emissoras comerciais, educativas e públicas e as comunitárias, há espaço e ouvintes para todos os gostos. A Rádio MEC FM, por exemplo, é campeã absoluta de audiência dentro da sua conformação, dentro da sua estrutura temática, música erudita e música instrumental no seu geral. As rádios, como tudo, são administradas por seres humanos que podem acertar mais ou menos. Quando seres humanos competentes e que são dirigentes de emissoras públicas acertam mais, é porque eles são muito bons profissionais. Cada emissora tem o seu espaço, há uma segmentação. Mas para a pesquisadora Nélia Del Bianco, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, as rádios públicas brasileiras precisam investir mais na linguagem para se aproximar do dia a dia do ouvinte. Eu passei 4 meses em Sevilha, fazendo pós-doutorado, estudando a questão do rádio digital, e pude observar lá em várias emissoras uma tendência, mesmo de rádios públicas como a Rádio Nacional de Espanha, de programas muito bem pesquisados, muito bem analisados do ponto de vista do conteúdo musical, mas o tipo de linguagem é uma abordagem falada, conversada, envolvente. E acho que talvez isso é que nós devemos ganhar. mais que ter acesso a um leque diversificado de programas e emissoras, muitas comunidades do Brasil querem ter o direito de sua própria rádio. O Ministério das Comunicações já autorizou o funcionamento de cerca de 3.600 rádios comunitárias, mas existem outras tantas funcionando irregularmente. A polêmica sobre as rádios comunitárias do Brasil é tema do nosso próximo Onda DX, aqui na emissora Voz da Rússia. O programa Onda DX vai ficando por aqui. Escreva para nós, Rua Piashkan, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. O nosso e-mail é ondadx@yahoo.com. Voltamos na próxima semana com mais uma edição deste programa que leva você a uma viagem ao mundo do rádio. Ouça este programa e os anteriores em nosso blog www.ondascurtas.blogspot.com. A todos uma ótima noite de quarta-feira. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa Onda DX, aqui nas ondas da Voz da Rússia. Boa noite. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.